Boa noite. Muito obrigado aí pela presença. Essa palestra normalmente ela assusta mais e afasta o pessoal porque é um pouco mais complicado. E normalmente o pessoal não está muito acostumado, mesmo no meio cristão, mas fora também, não é muito acostumado com a reflexão filosófica mais pesada. Então, vocês vão ver que é bem diferente da palestra da semana passada, que já foi uma exposição bíblica voltada para a espiritualidade, né? Essa aqui já é uma reflexão mais filosófica mesmo. E o tema que a gente colocou no aviso foi outro, né? Foi a objeção reformada ao dogma da autonomia da razão. Mas esse é o título que estava no PowerPoint. O Rodolfo tinha feito essa tradução anteriormente, aí ficou. Gente, Esse assunto, para mim, é um dos mais importantes na constituição de uma visão cristã de mundo, principalmente na atualidade, porque, a despeito do que as pessoas falam sobre uma abertura maior para o respeito à diferença, para a relatividade da razão e todas essas coisas, é o que a gente escuta, né? A gente escuta isso na faculdade, escuta por aí, que hoje não tem mais dogmatismo da razão. Mas o fato duro e frio é que se você entra na faculdade e você tenta relacionar a sua fé com o seu campo de estudos, você vai ter problemas, sérios problemas. Esse negócio de abertura para a diferença, muitas vezes é só conversa para boi dormir mesmo. Muitas vezes, até em faculdades teológicas, é difícil argumentar em favor de um acordo, né, entre racionalidade e fé. Às vezes até em faculdades teológicas, quanto mais em outros ambientes, né? Gente, o que nós queremos fazer aqui? A gente quer apresentar uma crítica da visão moderna de racionalidade, mas que utilize um meio racional de abordagem do problema. Basicamente, o que a gente quer dizer é que toda a teoria ou a proposta de que a razão seja capaz de ser autônoma em relação à fé está baseada num mal entendido e reflete uma falta de radicalidade na crítica. Então, um dos passos importantes para que essa abordagem reformacional fosse desenvolvida foi a aceitação da ideia da filosofia crítica de que a gente deve examinar os pressupostos e o ponto de partida das nossas crenças, que a gente pode fazer isso. A gente é capaz de fazer isso, de fazer esse tipo de exame. Né? Então, muitos devem ter ouvido falar a respeito disso. É um debate entre os dogmáticos e os críticos, que vai longe, né? Começa lá com os gregos e aparece de novo na época de Kant, aparece na filosofia posterior, que é a ideia, é o debate entre aqueles que acham que a razão deve ir sempre até o fim, sempre deve reexaminar as pressuposições para ser realmente crítico, e aquelas abordagens dogmáticas que acham que a gente precisa começar com um dogma fundamental, um ponto de referência, e que a gente seja capaz de construir uma explicação final da realidade. Então, esse debate entre dogmáticos e críticos não é novo dentro da filosofia. E a proposta nossa, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas para vocês terem uma referência maior para entender a questão, é de que se você realmente compreender a natureza da racionalidade, você supera essa divisão entre dogmáticos e críticos. De certa forma, a solução do problema sempre vai parecer, ou pareceria, né, para os dogmáticos cética demais e para os críticos ainda dogmática. Mas esse é um problema que a gente não pode resolver por conta dessas posições, né? Bom, gente, a razão de uma crítica da razão é que a nossa experiência contradiz essa tese de que nós deveríamos separar completamente religião de ciência. Muita gente não quer, ou de conhecimento acadêmico de modo geral, muita gente não quer ser ofensivo em relação aos religiosos, então eles vão sugerir que E é válido você ter a sua crença, você ter a sua espiritualidade, né, na vida privada, desde que você não aplique isso na esfera pública ou tente relacionar suas crenças irracionais ou religiosas com o ambiente acadêmico. Então, muita gente vai sugerir simplesmente que são campos completamente diferentes. Quem já ouviu falar de Stephen Jay Gould? É um cientista, um biólogo evolucionário muito importante, que propôs uma teoria alternativa em relação ao neodarwinismo contemporâneo, chamada teoria do equilíbrio pontuado, né? Mas o ponto é que ele defendeu uma hipótese, NOMA, a sigla, Non-Overlapping Magisterial, magistérios não, superpostos. Não superpostos. Tem uma versão já em português, porque eles traduziram o livro em que ele apresenta essa tese. Então ele vai defender isso, é um biólogo evolucionário muito importante do século XX, um dos mais importantes, e ele defendeu que a religião tem o seu espaço e a ciência tem o seu espaço e que não deve haver mistura. Isso no campo do campo da ciência, né? Tem gente de outros campos, como alguns filósofos analíticos que seguem as ideias de Wittgenstein, vão dizer uma coisa semelhante, que existem jogos de linguagem e a religião tem um jogo de linguagem, ou tem regras diferentes, por assim dizer, das regras do discurso científico, e a gente deve manter os dois separados. Em outros campos da ciência, a gente tem esse tipo de solução, outros campos da academia, a gente tem esse tipo de solução, a compartimentalização, né? Você separar as duas coisas. Isso quando o cara não é mais radical e vai dizer que a gente tem mesmo que excluir a religião da vida pública e, preferencialmente, mas se não for possível a gente aceita, da própria mente das pessoas, como o caso do Richard Dawkins, que acha que a religião é a origem do mal, né? O Eduardo Wilson, por exemplo, que é outro sociobiologista, que vai dizer que tem uma discussão engraçada no livro dele, que ele se pergunta o que nós vamos fazer com os batistas agora que a gente descobriu que a religião é condicionada biologicamente e que as relações sociais são produto, né, do condicionamento biológico. Então ele pergunta, o que nós vamos fazer com os batistas? Será que a gente vai pôr zoológicos? Ele faz uma brincadeirinha, né? É claro que ele politicamente ele quer um acordo, mas a posição do final de muita gente é que religião não tem nada a ver. Então nós temos esse dilema aí. Como pode ser possível que a fé cristã seja verdadeira? Que Deus seja o Criador de todas as coisas e Ele tem enviado Jesus. E essas verdades do cristianismo e do evangelho não têm nada a ver com o que a gente estuda na academia. Não pode ser, tem que estar errado. Alguma coisa vendendo, né? Ou um dos dois está errado, ou os dois estão errados. Mas não é possível que as coisas simplesmente não tenham nada a ver, né? Se você aceita essa tese, você cai naquela heresia marcionita, né? De dizer que, ou neognóstica, de dizer que a salvação é uma evasão do espírito, né? Que vai voltar para a divindade boa, para o Deus de amor, e que esse mundo material não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus, porque foi criado por uma outra entidade, né? Então, se você levar as últimas consequências dessa tentativa de separar, você vai acabar com duas divindades, e não dá. Então a gente não tem muita saída para isso não, a gente tem que enfrentar a questão. Então, só para esclarecer alguns conceitos, nós vamos usar o termo pensamento teórico para a gente se referir a uma forma particular de pensamento, que não é esse pensamento nosso mais ou menos automático, ordinário, mas é aquele pensamento rigoroso que segue métodos e que focaliza aspectos da realidade. Vou explicar mais isso depois. Outro termo importante é o termo arquê, nós vamos repassar já, que tem o sentido de origem, tá? Nós vamos usar esse termo em vários momentos. Com o termo arquê, a gente está se referindo ao que a gente acredita que é o fundamento, que é a origem de todas as coisas, a raiz de todas as coisas. Outro termo que vai aparecer na nossa palestra é ponto arquimediano. Quem já ouviu essa expressão? Às vezes é utilizada aí na filosofia e em outros campos, ilustrativamente, para se referir a um ponto de apoio, né? Arquimedes falou, dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Então, um ponto de apoio é o que você usa para levantar um peso, né? Para você mover o peso como uma alavanca. Então, a ideia na filosofia ou no pensamento teórico de ponto arquimediano é a ideia de um ponto de referência que, se você encontrar, você consegue explicar tudo. Ou, um mirante privilegiado. Quando você sobe nele, você tem uma visão de tudo ali, da cidade inteira, né? Então, imagina isso. O ponto arquimediano é um ponto de referência que te dá condição de entender tudo. E seria o conselho. Bom, então, em termos de relevância, acho que a questão principal para nós cristãos é o problema da integração, né? Fé e da fé com o restante da vida. Eu acho que isso ainda é uma questão. Então, vamos... Bom, as definições eu acabei de dar. Então, vamos passar para frente. A autonomia da razão é aquilo, né? A ideia de que o pensamento teórico é essencialmente independente das crenças religiosas. Não tem nada a ver, né? Marquei isso que eu disse, né? A realidade originante, a origem de todas as coisas, ponto arquimediano, ponto de referência para a gente entender a estrutura básica da realidade. Bom, esse outro conceito é importante, a gente precisa prestar atenção. Nós vamos usar esses termos porque o tipo de explicação da realidade que a gente vai aplicar agora é um pouquinho fora do usual. Às vezes é um pouco difícil essa palestra por isso, porque são muitos conceitos para pegar de uma vez e ter uma visão do todo. Então, por isso a atenção é importante. Vamos usar o termo sistase e distase várias vezes. A palavra estase significa um estado de coisas, né? É uma condição de alguma coisa. Essa partícula sis significa, ou sim, significa junto com. Daí vem sinergia, né? Significa junto. Sistases é as coisas no seu estado original, reunidas, integradas. Distases significa a ruptura dessa coerência. Quando a gente fragmenta e divide em pedaços. Distases. Então vamos usar esses termos como termos técnicos. E síntese é o retorno, né, da sistase, mas de uma forma diferente. E a gente vai explicar já o significado. Bom, então vamos para a crítica, né? Agora que a gente deu a nossa introdução. A nossa crítica vai ter três partes. Ela envolve o reconhecimento de três problemas ou três tendências que a gente considera problemáticas relacionadas ao dogma da autonomia religiosa da razão. Quer dizer, a ideia de que a razão, para funcionar bem, é separada de crenças religiosas. O que está errado com isso? Quais são as tendências distorcidas que a gente reconhece? Em primeiro lugar, o que eu chamei de tese ateológica forte. O que é isso? A ideia de que é possível você ter um pensamento teórico válido e ter uma visão de mundo absolutamente livre de crenças em divindades. Absolutamente livre de crenças em divindades. Então, isso não é só a crença em Deus, não. Não é só a ideia de que seja possível pensar sem acreditar num Deus pessoal. É a ideia de que seja possível pensar sem acreditar em nada. Em termos de divindades, de origem e tal. Pois é. A ideia de que a gente pode construir o pensamento teórico independentemente disso aí. Vamos chamar isso de tese ateológica forte, que é uma coisa moderna, tá? Coisa moderna. Nos livros de história da filosofia é interessante isso. Normalmente, quando eles chegam naquele ponto de explicar quando os gregos entenderam a diferença entre mitos e logos e começaram a separar algumas coisas e começaram a fazer a crítica racional do mito, deixaram as crenças em divindades, começaram a fazer uma busca científica, né? Ou proto-científica da estrutura da realidade. Vocês devem ter visto isso, né, no curso. Então, eles vão explicar ali como que os pré-socráticos começaram essa filosofia quase científica. Mas, na verdade, isso é uma distorção muito engraçada, porque é interessante como se insiste em colocar isso nos livros populares de introdução à filosofia. Porque quando você vai examinar o pensamento dos pré-socráticos, você vai ver que é aquilo que eles identificavam na natureza. De fato, eles buscavam mesmo a origem de todas as coisas na natureza. Mas eles atribuíam divindade explicitamente a essas coisas. Quer dizer, a busca de um fundamento religioso estava lá, do mesmo jeito. Só que eles mudaram, de fato, mudaram radicalmente a estratégia. Isso é significativo. Isso é significativo. Só que a busca de uma explicação para a realidade fora do mito, usando logos, de certa forma, foi uma remitologização. E esse é o lado que os livros de introdução à filosofia insistem, teimam e não mostraram. Mas se você for procurar o que os pré-socráticos pensavam, vocês vão ver isso nitidamente. O que eles estavam fazendo era deslocando a concepção de divindade deles. Mas, quer dizer, eles não seguiam essa tese que eu chamaria de tese ateológica forte, que é a ideia de que nós, porque não cremos mais em deuses, nós não temos mais divindades. Esse é o problema. Ideologia do controle racional da vida, que é uma coisa que a escola de Frankfurt já apontou faz um tempo, mas isso, na verdade, na década de 30 já estava sendo apontado aí por filósofos cristãos, que é a ideia de que a felicidade humana pode ser conseguida através do controle racional das condições da nossa experiência, e que esse controle racional vai trazer a felicidade completa, a liberdade completa. Isso começou lá na Renascença, né? Começou lá atrás, em Bacon você tem isso, né? A ideia de uma ciência redentiva que vai resolver os problemas. Mas isso foi se desenvolvendo até se transformar nessa ideologia de progresso e de cientificismo que a gente está mergulhado até o pescoço. O pessoal fala que a gente não vive mais dentro desse ideal, né, de progresso, mas assim, a crítica filosófica disso já aconteceu. Mas, na prática, a nossa sociedade ainda é construída em cima do ideal de progresso, controle técnico. Em níveis diferentes. Então, a ideia é de que se a gente tiver especialistas suficientes, conhecimento suficiente em todas as áreas, nós vamos garantir a liberdade humana, a felicidade. E uma outra coisa é isso que eu chamei de reconstrução da identidade humana. Que a ideia é o seguinte, de que o homem, por um lado, afirma-se que o homem é livre, que o homem constrói seu futuro, né? E, por outro lado, tenta-se construir uma imagem do que o homem é a partir das ciências, ao invés de começar com uma imagem de homem, né? Então, a ideia de que você vai construir essa imagem humana a partir do pensamento científico e técnico. Então, nós temos três crenças para isso. Em relação à tese ateológica, nós vamos ver que o que está errado, na verdade, com essa estratégia de demarcação de crenças, né? De separar crenças religiosas de não religiosas de uma forma absoluta, e como que isso está associado a um deslocamento da figura da divindade. A ideologia do controle racional está relacionada a um reducionismo teórico e a uma, eu não coloquei aí, mas uma arrogância também muito perigosa, a crença de que a gente pode garantir o nosso futuro. E aquele terceiro elemento está relacionado com antinomia e dispsiquia. Tem um negócio complicado que muita gente às vezes não entende, essa questão da identidade. Eu não sei se vocês já perceberam quantos filmes tem que tratam desse problema da identidade, da pessoa achar quem ela é de verdade. Às vezes isso vem como um aspecto da narrativa dos filmes, às vezes vem como um ponto principal. Mas isso é extremamente comum. Eu acho que um dos filmes climáticos aí disso aí é a trilogia Bourne, que a gente vai até discutir lá na nosso retiro, né? Tem identidade Bourne e os outros. Mas tem vários filmes que discutem esse problema da identidade, que é uma crise violenta da nossa cultura. Não é só uma questão da idade, né? Que a pessoa, quando está na adolescência, tem uma crise de identidade. Se tornou um problema cultural. E a solução moderna que a gente tem para a construção teórica da identidade, a gente vai ver que ela produz o que eu chamei de dispsiquia, que é um termo que aparece em Tiago, quando fala que é um homem de ânimo dobre. Já viram esse termo? O Tiago cunhou uma palavra ali, que é dispsicos, que literalmente significa duas almas. É uma consciência dupla que vira uma experiência dividida. Então está lá em Tiago e nós vamos usar esse termo para descrever o que acontece com a construção abstrata da identidade. Então vamos para o primeiro problema. A demarcação da crença e o deslocamento da divindade, né? O deslocamento da crença na divindade. Esse é o primeiro problema que a gente vai tratar, que é uma característica, né, do pensamento moderno. Bom, suspeitos. Então, eu vou apresentar uma série de suspeitos, mas antes um quadro de Frida Kahlo. Quem conhece essa pintura? Frida Kahlo. É uma pintora marxista e depois, ela teve um problema de saúde muito sério, ficou sem andar e tal, e durante um desses momentos aí ela pintou esse quadro. Vocês reconhecem essa figura aqui em cima? Karl Marx. Karl Marx. Estão vendo ali o capitalismo do lado, né? Quem que é aquele sujeitinho de chapéu ali? Tio Sam. Agora vejam só. Essas mãos estão vindo de onde? Vocês querem uma perspectiva? Talvez apagar a luz um pouquinho. Apagando a luz um pouquinho, né? Olha lá. Estão vendo as mãos ali? Na direção do Tomásio. Exatamente. E o que está caindo, acontecendo com as muletas dela? Caindo. Estão vendo aquela pomba aí em cima? Que impressão que isso dá para você? Não gera uma suspeita, não? Que tipo de relação, aparentemente, ela tem com o marxismo? Uma relação religiosa, né? Vocês estão vendo ali a cura, né? A espada. Quer dizer, a ideia de que a libertação, né? Ela vem ali do marxismo. Então, eu esqueci de anotar o título do quadro, mas depois vocês podem procurar, né? Difícil de encontrar na internet. Bom, vamos deixar essa interrogação aí. O que é crença religiosa? Considerando o objeto da crença religiosa, de um ponto de vista funcional, uma crença religiosa é uma crença em uma realidade originante, que é o começa, fundamenta as coisas, ou crença em realidades não dependentes, ou a gente pode chamar também de crença em arques, que é um ponto de partida. Né? Gente, isso aqui é um conceito importante, nós não vamos poder entrar em detalhes agora, mas vários filósofos da religião observaram essa característica, de que um aspecto sempre presente da crença religiosa é a confiança no que é considerado o fundamento, a origem e o princípio de estruturação de todas as coisas. Então isso se repete em crenças religiosas, tanto em contextos de culto como em outros contextos. Isso se repete em muitas situações. E também crenças sobre como o resto da realidade se relaciona com essa realidade não dependente. Isso é uma definição que vem de um filósofo da religião, que chama Roy Clausen, filósofo da religião americana, mas outros, não só filósofos evangélicos, mas filósofos seculares ou não cristãos. Você tem Paul Tillich, por exemplo, que tem uma definição bastante semelhante de religião, com a crença naquilo que é o incondicionado. Que é aquilo que é para o que a gente dirige a nossa preocupação suprema. E a verdadeira religião estaria dirigida para um incondicionado absoluto. Então, em outras explicações da religião, se repete, né, essa característica da crença religiosa. Agora, gente, quando nós consideramos o lugar da crença religiosa, a gente tem que lembrar que o pensamento moderno quer fazer é dizer que a crença religiosa tem nada a ver com a racionalidade acadêmica ou científica. E muitas vezes até com a racionalidade na vida diária. Então, a gente chama isso de estratégia de demarcação. Estratégia de demarcação. Tem um termo que os filósofos usam para descrever esse mundo das crenças, o sistema de crenças que você tem, ou discutir a racionalidade das crenças, que é o termo doxástico. Quem já ouviu esse termo? Doxástico. Doxa é opinião. Né? Então, na filosofia, principalmente na analítica, na filosofia analítica, vai ver esse termo sendo usado. Racionalidade doxástica. É a racionalidade na sustentação de crenças. Racionalidade doxástica. Então, a estratégia moderna é criar algum instrumento de demarcação. Para dizer o seguinte, essas crenças daqui para frente são crenças racionais, que a gente pode dizer que são verdadeiras ou não, e as crenças daqui para lá não são crenças racional. Então, a estratégia de demarcação é fundamental. Eu até dei aqueles exemplos antes. Foi agora que eu percebi que alguns slides sumiram acidentalmente. Mas, bom, então a gente tem essa estratégia de demarcação que em princípio é problemática, porque muita gente já descobriu que crenças religiosas influenciaram a ciência na história. Tem um livro aí bastante famoso, importante, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna. Quem já viu esse livro? Foi publicado pela Universidade de Brasília, na década de 80 até 90. É, O livro é de Robert Roikas, um holandês. Mas é um dos que a gente tem em português disponíveis mostrando isso. Que ele vai mostrar que no início da ciência moderna, quando aconteceu a revolução científica, as crenças religiosas influenciaram muito no processo. E tem gente hoje, por exemplo, a série de Cambridge atual, de História da Ciência, as universidades inglesas costumam lançar essas séries. Cambridge e Oxford tem as suas séries clássicas. Né? A série contemporânea de estudos em História da Ciência tem um volume sobre religião e a História da Ciência, do John Hadley Brooke. É um acadêmico contemporâneo aí, é o maior especialista em inglês hoje, um dos maiores historiadores da ciência hoje na Inglaterra e o maior especialista em inglês nessa questão de religião e ciência. Tanto que o livro está na série, né? Tem uma editora portuguesa que lançou esse livro em português. Ele diverge um pouquinho do Roikas, mas ele vai argumentar basicamente a mesma coisa, que é impossível você mostrar que uma distinção clara entre crenças religiosas e teorias científicas no tempo da revolução científica. A partir do final do século, especialmente no caso da Inglaterra, a partir do final do século XVI e daí para frente. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque uma coisa muito popular que a gente ouve nesses diálogos aí de religião e ciência é de que as coisas não têm nada a ver, que a religião e a ciência sempre estiveram em guerra. Mas, gente, isso eu estou falando com completo conhecimento de causa. Boa parte dos escritores populares de ciência, sobre religião e ciência, mas também sobre ciência em geral, esses escritores divulgadores, pega o Marcelo Gleiser da vida, no caso brasileiro, mas alguns de fora, como o próprio Dawkins, eles são, de fato, extremamente ignorantes a respeito do que a história da ciência contemporânea está falando sobre religião e ciência. Isso é fato. Isso eu ouvi de professor de Oxford e Cambridge, ano passado. Mas se você ler os livros, você vai ver que os livros não combinam com o que esses caras estão falando. Não combinam. O que está acontecendo na divulgação científica hoje é uma divulgação unilateral dos fatos. Realmente unilateral. E o pessoal da mídia, inclusive, o pessoal da mídia científica, né? Jornalismo científico no Brasil, pode ser só por falta de interesse, não vou dizer que sejam mal intencionados, pode ser por falta de interesse ou por falta de conhecimento, mas qualquer das duas coisas, não é tão ruim quanto desonestidade, mas qualquer uma das duas são bem ruins. Eles estão sonegando informação, que por aí não é sonegada, é apresentada. Você pode ir em Berkeley ou em uma universidade inglesa, você pode ter curso sobre isso e conhecer literatura, mas no Brasil você não consegue. No mínimo, isso é um mau sinal, tem alguma coisa fedendo. Mas o fato é que, historicamente, a estratégia de demarcação é problemática. É muito problemática. Você vê, por exemplo, que a crença, a visão de que o universo não é uma coisa simples de entender. A visão de que o universo não é sagrado por si mesmo, porque ele não é divino, ele é derivado, foi criado por Deus, então não é nenhum crime, nenhum pecado contra a santidade das coisas fazer exames, estudar, abrir um animal, tentar entender como que ele é por dentro. Essa transformação, se não fosse a influência judaico-cristã na mentalidade ocidental, a ideia de natureza não teria se transformado. Para que existisse o respeito à pesquisa empírica, o interesse pela pesquisa empírica, a visão de natureza grega tinha que ser abandonada pelo Ocidente. Só quando ela foi definitivamente abandonada, que é o que aconteceu com a Reforma, é que a Revolução Científica pôde acontecer. De fato, existe muito registro histórico disso. Estou dando um exemplo, que é um exemplo comum, clássico, mas tem muitos outros exemplos mais contemporâneos disso aí. Mas como eu disse, gente, uma crença religiosa é... Então, tem muita gente que identificou isso, como o Tillich, ou um filósofo judeu, Rothenstreich, ou Michel Eliade, que é mais conhecido. Todos esses perceberam que na essência da crença religiosa existe uma crença em realidades não dependentes, ou crença em arquês, crença em princípios originais. Agora, essa constatação, que não vem das ciências naturais, que é uma constatação dentro dos estudos religiosos, na filosofia e na ciência da religião, que por acaso é, não por acaso, né, é o meu campo, né, de estudar ciência da religião, é, se segue uma conclusão bem desconfortável para alguns, mas simplesmente lógica, né? É que não há uma diferença qualitativa entre crenças religiosas, pensando na sua referência última, e crenças metafísicas não religiosas sobre realidades não dependentes. Quer dizer, o problema é o seguinte, em termos de estrutura da crença, simples, pura e simplesmente, não há uma diferença qualitativa fundamental entre alguém que acha que a matéria é a substância fundamental da realidade e é a origem de todas as coisas, isso é uma crença metafísica. Porque não é uma crença comum, ordinária, mesmo baseada em evidência empírica. É uma pressuposição sobre a estrutura e a origem da realidade. Qualitativamente falando, não há uma diferença entre essa crença de que a matéria é a realidade fundamental ou a crença de que o ar, por exemplo, ou a água, seja a divindade ou o incondicionado. É claro que a relação religiosa de alguém que adora a água é diferente em muitos aspectos, até psicologicamente falando, da relação que um cientista materialista tem com a matéria, sem dúvida. Mas se você abstrair da religião a mera crença em uma realidade fundamental e originante e comparar com a crença de que a matéria é a realidade fundamental e originante do cientista, você não vai encontrar uma diferença qualitativa na crença. Não importa se existe todo um sistema de religião, de culto, para adorar a água. No nível doxástico, no nível da crença, é basicamente a mesma coisa. Duas pessoas, no caso, estão atribuindo incondicionalidade a coisas diferentes. Você pode atribuir incondicionalidade à nuvem, ao passarinho, ou aos átomos, ou à energia, ou a um princípio físico matematicamente descrito, não importa. No final das contas, o ato é o mesmo. O ato que sustenta a crença é o mesmo. Quer dizer, isso poderia implicar que as pressuposições metafísicas das crenças seculares não são tão seculares, né? Mas poderia implicar, né? A gente precisaria avançar um pouco mais nisso. Muita gente vai dizer, não, a razão porque alguém... porque o cientista materialista sustenta a sua crença de que a matéria é a realidade fundamental, é diferente, porque ele está baseado em argumentos racionais. Muita gente dá essa explicação. Mas isso é muito, muito, muito problemático, porque se você parar para pensar, muitos teólogos na história da igreja e filósofos da religião usaram argumentos racionais para defender a crença em Deus. Se o fato de você usar argumentos racionais para defender a sua hipótese sobre a realidade fundamental tornar essa crença não religiosa, a gente chegaria na situação estapafúrdia de entender que os cristãos que têm fé em Deus com base em bons argumentos, não importa se eles são válidos, porque isso também não importa no caso do materialista, a sua crença em Deus não é uma crença religiosa. Isso é uma anomalia. É claro que a crença de Tomás de Aquino, ainda que fosse fundamentada filosoficamente em Deus, era religiosa. O fato dele fundamentar em crenças em argumentos racionais, não tornava não religiosa. Quer dizer, não é porque o materialista crê que a matéria é a realidade fundamental com base em raciocínios, não é por isso que a crença dele é qualitativamente diferente. Você tem que arrumar um argumento melhor. Mas, bom, eu usei isso como exemplo, mas quando a gente compara qualitativamente as crenças, a gente não vê muita diferença. Agora, é claro, vamos pensar aqui no caso do... Eu vou dar um exemplo aqui do que é o exemplo mais comum, do vegetariano, né? Se alguém disser assim, eu sou vegetariano, isso diz alguma coisa sobre o que a pessoa não come. O que ela não come? Carne. Mas a gente não sabe com isso o que ela gosta de comer. Só porque ela diz que é vegetariana, né? Talvez ela come vegetal e não gosta, mas tem um vegetal que ela prefere. Vamos pensar aqui. O fato de uma pessoa dizer que não crê em Deus, no Deus pessoal do cristianismo, de modo algum significaria que ela não crê em nenhuma realidade equivalente. Né? A lógica é simples para mostrar isso. Então, se a pessoa diz, eu sou ateu, isso é uma afirmação, em princípio, de que ela não crê no Deus do teísmo. Mas isso não significa que ela não tenha alguma coisa no lugar, de modo algum. Agora, Como essa ilusão, então, que a gente tem hoje, se desenvolveu, que aparece, inclusive, nos livros de introdução à filosofia, como eu disse, a ideia de que, já que eu não creio, muitos ateus pensam assim, já que eu não creio em Deus, eu estou livre, eu não creio em nada mesmo. Eu estou livre dessas pressuposições, eu estou livre de religião, estou livre de influência de crenças religiosas nas minhas ideias. Existe uma razão para essa ilusão ter aparecido no Ocidente moderno. Em primeiro lugar, gente, a visão grega das coisas é de que a divindade, como eu disse, seria a realidade não dependente, o princípio metafísico fundamental. Isso é muito importante a gente ter em mente. Você pensa aí aquela divisão entre os filósofos jônicos, ou jônios, e os filósofos eleáticos, né? Então, os eleáticos vão relacionar a divindade com os princípios abstratos, né? Com a realidade que você atinge por meio do pensamento abstrato. Então, nessa tradição, o relacionado a ela estava o pitagorismo, que atribuía a divindade a números, ou a ideia de Parmênides, que era de Eleia, por sinal, da realidade fundamental como o imutável e o racional, e assim por diante. E você tem nas filosofias jônicas, ou jônias, a tentativa de identificar a divindade com algo empírico dentro da experiência mutável, dentro do devir, né? Então aí tinha gente que dizia que era o ar, tinha gente que dizia que era a água, aí você tem o atomismo, e assim por diante. Então esse pessoal ficou brigando, aí um belo dia Platão resolveu solucionar o problema e disse que a realidade tem esses dois polos, que é o polo material e tem o polo da, que é o ser mesmo, que são as realidades ideais, tudo. Ele estava tentando juntar as duas escolas. Mas o fato é que eles estavam sempre pensando nisso, nesse problema da divindade, da realidade, que é a fonte do sentido, da existência das coisas. O cristianismo identificou a divindade com o Deus pessoal, né? Isso aí foi um passo importante na visão de muitos gregos, foi uma remitologização, mas na interpretação judaico-cristã foi a última desmitologização, porque a gente parou definitivamente de identificar a divindade com qualquer coisa do mundo criado. Aí a gente realmente secularizou o mundo, quando a gente colocou que Deus não está no mundo, Deus não é o mundo, Deus é outro. Então isso seria, na verdade, o verdadeiro fim do mito. Nesse sentido, num outro sentido, é um retorno. Agora, a modernidade usou essa estratégia de marcação para se separar do catolicismo, separar da influência da religião, que foi considerada perversa de muitas formas. E quando a modernidade rejeita o teísmo, isso é fundamental, entendeu? Quando ela rejeita o teísmo, ela cria para si mesma a ilusão de que a crença na divindade foi abolida. Por quê? Porque a divindade já havia sido identificada com o Deus cristão. Então, quando você acaba com o Deus cristão, mata o Deus cristão, então você acredita naturalmente que a crença em divindades acabou. Desapareceu da face da terra. Então, ao contrário dos gregos, dos filósofos gregos, que talvez tivessem essa tese ateológica fraca, quer dizer, a ideia de dizer que a divindade, que o Deus pessoal do cristianismo não é a divindade é uma outra coisa. Os modernos vão dizer que não tem divindade. Ou, quer dizer, no início eles eram deístas, depois eles abandonam isso, mas não existe divindade. Porque não existe o Deus do cristianismo. Então o pessoal identifica a rejeição da crença religiosa teísta com a rejeição da crença religiosa em si. Só que eles continuam sustentando crenças em realidades fundamentais, mas com a ilusão de que essas crenças são qualitativamente diferentes das crenças dos cristãos em Deus. Isso é um efeito, um processo histórico, é um esquecimento histórico que você pode traçar historicamente, é um esquecimento histórico do que é uma crença religiosa. Então, o ideal de neutralidade, ele gera uma cortina de fumaça. O sujeito que quer afirmar neutralidade em relação à religião, ele, na verdade, afirma neutralidade em relação às religiões instituídas, mas acaba assumindo, deixando entrar subrepticiamente uma outra crença religiosa, em termos, só que com uma forma metafísica, né? Ao invés de se vir do culto. Então veja o que Aristóteles diz sobre o que é a realidade fundamental. Olha a interpretação dos gregos antigos, antes da tese teológica forte emergir. Assim, sobre aquilo que pode existir independentemente e imutável, há uma ciência. E se há tal tipo de coisa no mundo, aqui certamente deve estar o divino, e ela deve ser o primeiro e mais dominante princípio. Então isso está na metafísica. que é que Aristóteles está dizendo? Que aquilo que é independente de todas as coisas, e que é o princípio explicativo para todas as coisas, é o quê? É o divino. E deve ser o primeiro e mais dominante princípio do seu pensamento. Quer dizer, Aristóteles não tinha vergonha de assumir que o princípio explanatório último do seu sistema metafísico era uma divindade. Doutor Igual. É, exatamente. Ele não tinha medo de assumir isso. Por quê? Porque é óbvio. Porque a crença em divindade é isso. É a crença do que é imutável, né, e independente, né, de todas as coisas. É o incondicionado. Agora, por que o moderno não pode assumir isso? Porque isso equivaleria a colocar um grande ponto de interrogação sobre o dogma da autonomia da razão. Porque para você afirmar o dogma da autonomia da razão, você precisa acreditar que é possível criar um sistema de interpretação do mundo sem crenças em divindades. Só que isso é meramente um mascaramento da realidade. Agora, associado a esse impulso, existe o que eu falei que é o controle racional, né, da realidade. A ideologia do controle racional tem dois lados. Primeiro, reduzir a experiência cognitiva do pensamento teórico como ponto arquimediano do conhecimento. Quer dizer, o que é a ideia, gente? O pensamento teórico, ele é uma espécie de técnica. Vocês concordam? A gente cria artefatos. E objetos. O que são esses objetos, entre aspas? Ideias. Conceitos artificiais. Não são conceitos que emergem do nosso contato imediato. São conceitos articulados, construídos, com técnica, com rigor. O pensamento teórico funciona assim. Quer dizer, dentro desse impulso de dominar todos os aspectos da realidade, surgiu também no Ocidente, ou ressuscitou, né, isso vem lá dos gregos, mas com muita força, a expectativa de que nós possamos controlar totalmente o nosso sistema de crenças. Quer dizer, a ideia de que, usando a sua liberdade e a sua racionalidade, você examine todas as crenças que você sustenta e você controle esse sistema de crenças. De modo que você possa excluir aquilo que não é válido e aquilo que é válido usando a técnica, usando raciocínio rigoroso. A gente está tão acostumado a viver dentro disso que a gente não percebe que isso não faz muito sentido. Existe uma infinidade de crenças que nós formamos que não passam pelo nosso controle racional. Você bate a cabeça num lugar, na hora que você está, sei lá, saindo do carro, e você imediatamente forma a crença, você sente a dor, né, e você forma a crença que você bateu num lugar ali no carro. Isso acontece imediatamente, você não controla isso. Existe uma infinidade de experiências cognitivas que a gente tem, e doxásticas, que não são controladas por nós. Mas a visão moderna é que só é racional aquilo que eu controlo. Se surgiu uma crença em mim que eu não controlei o processo de formação, não é racional. Então o que eu devo fazer, Descartes? Duvidar de tudo que eu não possa explicar racionalmente. Ele duvidou de tudo para começar do zero. O que é isso, gente? É a ideologia do controle racional, que é aí na sociedade e está relacionada, por exemplo, com a tecnologia. No campo do pensamento teórico, está associada com a dúvida, a suspeita. A ideia de que o pensamento começa com suspeito. Por quê? Porque eu tenho que controlar tudo. Não é preciso dizer que isso vai te deixar neurado, como deixou de fato o seguinte. Né? E a busca de um arquê dentro do pensamento teórico. Se eu vou controlar tudo, eu só vou aceitar como crença, como origem de todas as coisas, aquilo que passar por onde? Pela minha explicação racional. Então eu vou tirar a minha ideia de arquê, a minha ideia de divindade, de onde? De dentro da teoria, de dentro do pensamento teórico. Isso é a biologia do controle racional. Bom, então isso eu já falei sobre o pensamento teórico. Agora, uma coisa importante. O pensamento teórico, qual que é o problema dele? Por que ele não dá conta de fazer isso que ele se propõe? Porque pela própria natureza, o pensamento teórico divide as coisas, reparte as coisas, fragmenta. Quando você vai fazer uma análise de um texto, seu professor lá na faculdade manda você fazer isso. O que é isso? Você pega o texto e o que você faz com ele? Você divide, né? Você divide, relaciona. Esse pedaço tem a ver com esse. Ele está usando esse conceito para explicar o outro conceito. Você divide. Uma coisa, é por isso, gente, vamos parar para pensar. Por isso na faculdade a gente tem tantas especialidades. Você tem humanidade, você tem ciência, você tem física, química, biologia, você tem sociologia, história, direito, por que a gente tem esses campos divididos? Isso tem a ver com a estrutura do pensamento teórico. É que quando a gente vai estudar uma coisa, a gente isola um conjunto de propriedades e estuda aquilo separado. O físico, por exemplo, não fica se perguntando o valor econômico dessa cadeira, nem se ela é bonita ou não é. Qual que é o problema do físico? É a estrutura físico-química da cadeira. O volume, a massa, a composição, é isso. Ele seleciona um conjunto de propriedades e separa. Isso é a distase. Todo mundo faz isso. Você no seu campo. O biólogo também, como é que ele faz? Ele separa a biologia, né? O lado biótico das coisas e o resto. Do animal, ele não estuda tudo. O especialista em arte, estética, ele vai considerar essa cadeira do ponto de vista estético. Ele não vai perguntar sobre a organização do nível atômico. Esse não é o problema dele. O problema dele é o design. Então, gente, o pensamento teórico, ele faz isso, ele corta, quebra em pedaços. Agora, vamos pensar. Se, a partir do seu campo de estudos, você é um psicólogo, você sempre recorta o lado psicológico, psíquico da experiência humana. Você sempre faz esse recorte. Se você, pensa comigo, se você tentar, usando as suas teorias psicológicas, explicar e fundamentar uma crença no que é a realidade incondicionado, vocês concordam que fatalmente a sua explicação vai ser condicionada pela sua teoria, pelo seu recorte? Naturalmente isso vai acontecer. Se você acha que você tem que controlar a sua crença na realidade não dependente, que é a divindade, e a teoria que você usa para explicar isso é a psicologia, que imagem você vai construir da realidade não dependente? Uma imagem psicológico ou psicologista. Se você acha que você só pode ter crenças que passam pela sua racionalidade e você quer formar uma crença sobre a realidade fundamental, mas você é físico e você acha que você vai explicar tudo com a física, como vai ser a imagem sua da realidade fundamental? Você é físico. Naturalmente você vai fazer. O pensamento teórico faz isso, ele rompe em pedaços. Agora, vejam só, a realidade tem muitos níveis, né? A gente tem o nível da crença, né? Da confiança, tem o nível da moralidade, tem o nível da justiça, que a gente experimenta esse negócio de retribuição, do que é justo, do que é injusto, é uma dimensão da experiência nossa. A gente tem a experiência da beleza nas coisas, a experiência estética, não é só beleza isso, mas não vou entrar no detalhe agora. Você experimenta que as coisas têm valor econômico, você experimenta relações sociais, e as coisas no contexto de relações sociais. Você experimenta a linguagem, o significado nas coisas. Você experimenta que as coisas têm história. O historiador, gente, tem um cara que falou isso, né? Tudo é história, mas a história não é tudo. Você podia aplicar isso em qualquer item ali. Tudo é social, mas o social não é tudo. Tudo é linguagem, porque tudo é mediado pela linguagem, mas a linguagem não é tudo. Tudo é racionalidade também, mas a racionalidade não é tudo, né? A gente tem essas experiências, e tem os cientistas aí que tem visões, né, dentro de cada campo desse aqui, trabalhando com cada recorte. Mas, gente, um recorte é isso, é um recorte, né? É uma abstração, não é o real é integrado. Uma teoria sobre o design dessa cadeira não é a realidade da cadeira. É um recorte, uma imagem artificial, é um artefato. Eu crio isso. Agora, se eu pegar um artefato teórico, que é a minha teoria sobre o mundo baseada na minha explicação estética, e quiser dizer que isso é divindade, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo igual está lá em Isaías. Eu estou fazendo um ídolo de pau e adorando um ídolo de pau. Quer dizer, eu estou adorando aquilo que eu criei. O pensamento teórico não é o real. O pensamento teórico é uma abstração, é artificial, é um construto, não é a realidade. Se você parar para pensar, é uma bobagem achar que de dentro do pensamento teórico você vai tirar a realidade fundamental. Então, isso é a distase, né, da realidade, para formar conceitos lógicos. Gente, a distase implica que a gente diferencie os sentidos, né? Quer dizer, o biólogo sabe que o que ele está estudando não é a mesma coisa que o físico. Tem uns que não sabem. Mas, normal, historicamente, o biólogo sabe. Historicamente, ele sabe. Então, por exemplo, o Ernest May, acho que é assim que fala mesmo, que é um outro biólogo importante aí, um especialista na área e também escreve um pouco sobre filosofia da biologia, um cara importante do século XX, ele disse isso, que a biologia é diferente da química e da física. Não adianta querer reduzir totalmente processos biológicos a processos físico-químicos. Que a dinâmica orgânica, a dinâmica de funcionamento da célula, tem uma lógica ali, que é a lógica biótica, que é irredutível aos processos meramente químicos. Então, biólogo evolucionário não cristão, que reconheceu isso. A gente reconhece que, quando você fala que uma coisa é biológica, você está qualificando um modo de experiência que é diferente do físico. A gente também sabe que o estético é diferente do ético. A gente sabe disso. A gente tem dificuldade de explicar por quê, mas a gente experimenta que é diferente. A gente sabe, por exemplo, aí para o pessoal que é cristão, a gente sabe que uma experiência estética, do cara achar a música linda e chorar, não é a mesma coisa do cara se dobrar diante de Deus, não é verdade? Porque o religioso também não é a mesma coisa que o estético, ainda que às vezes um venha misturado com o outro. Né? Porque essas áreas são misturadas na experiência. Mas elas têm sentido diferente. Então a diferença, o lógico não é psicológico ou psíquico, o biótico não é o físico, e assim por diante. Uma coisa que o pensamento teórico faz é reconhecer isso, é captar e discursar sobre a riqueza de sentido da realidade. A realidade tem muitas cores, tem muitas esferas, muitos modos, por isso tem tanta ciência. Isso é uma coisa que o pensamento teórico faz. Eu não vou entrar em detalhes aí, até por causa do nosso tempo. Mas, bom, então onde está o orgulho aí no caso da razão, né? Quando você acha que o pensamento teórico é o ponto arquimediano, quer dizer, ele é a referência final para você explicar qualquer coisa. Se você comprar essa ideia, então você vai achar que só crenças racionalmente provadas são conhecimento. Só o que você prova através de raciocínio teórico é conhecimento. Isso significa que você só vai acreditar que uma coisa é divina depois que você provar isso, ou demonstrar, ou explicar pelo pensamento teórico. Agora, como não existe um pensamento teórico unificado, existem campos, porque o pensamento teórico divide, você está condenado a pegar um desses campos e usar isso para fundamentar a sua crença na divindade. Você está condenado a fazer isso. Quer dizer, a ideia de que o arquê é conhecido pela teoria, pela explicação teórica. É a teoria científica que mostra qual é a realidade fundamental. Isso é a crença moderna. Alguns exemplos aí, né? E do efeito que isso produz. Materialismo. Tem vários tipos, né? No caso do marxismo, o homem é resultado das condições materiais da vida. No caso, as condições materiais tem a ver com mais do que matéria pura, né? Tem a ver com economia também. É um sistema de reducionismo. Mas isso é um exemplo. Né? Por isso que você tem aquela teoria da subestrutura, superestrutura, para explicar a sociedade humana. A tendência vai ser de explicar, por exemplo, né? Caso clássico, explicar a religião como um efeito das condições do modo de produção daquele momento histórico. É um subproduto. Então você tem uma dimensão da natureza humana, que é o trabalho, que é a relação material do homem, né? Sobrevivência. Isso é a essência do homem, homo faber. Isso é a essência do homem. E o resto? O resto é o lado que o homem constrói, né, a partir desse fundamento. Quer dizer, você é essencialmente um desses recortes. Ou o biologismo, ou no caso do neodarwinismo, né? Neodarwinismo. Você é essencialmente o quê? Matéria. Quem viu uma reportagem aí, o título da reportagem, quem mandou foi o Lucas. O homossexualismo. Ou homossexualidade? Não, na verdade não fui eu, não. Foi um outro menino que mandou para a lista. Não, não tem problema. Outro menino. Precisa se desculpar. Estou brincando. Mas não importa. Qual era o título mesmo? É homossexualidade não é contra a natureza. Quem viu essa reportagem? Ah. Qual que era a revista mesmo? Eu li a reportagem, eu não guardei. Folha, né? Caderno de Ciência. Caderno de Ciência. Isso mesmo, Caderno de Ciência da Folha. Pois é. O que, quando você lê a reportagem, o que, que você vê que está embutido no argumento? Que se você tem uma base genética para a homossexualidade, ela não é contra a natureza. Quer dizer, o que, que é a natureza, então? Onde que está a natureza? Está na genética. Eu já achei engraçado, foi a fotografia do cientista, né? Ele numa canoa no meio da Amazônia. Né? É. Aí, tipo assim, chegou a essa conclusão. Não. Quando você lê o texto, você vê que tem uma lógica. Mas o ponto aí é outro. O ponto que eu estou colocando, gente, é essa ideia. Quer dizer, o que é a natureza humana? É isso? Porque olha o que é raciocínio absurdo. Se porque tem uma base genética não tem problema, né? Então a gente tem, por exemplo, uma base bioquímica ou uma base química, na química do cérebro, uma base genética para, sei lá, o estupro. Então não é contra a natureza. Ah, achei interessante. E assim por diante, você vai tirando um monte de coisa, a guerra, né? O Hitler, não era contra a natureza. Por quê? Porque ele era um animal, coitado. Era um bicho. Ah, tem um cachorro. O cachorro fez cocô na minha cama essa semana. É assim mesmo. Por isso que o Hitler foi lá e matou milhões de pessoas. Não é contra a natureza porque tem uma base genética. Então, assim, isso é a cegueira para a alteridade semântica. O que, que é isso? Você pega um recorte da realidade, você diz, isso é o fundamento da realidade. Agora, se isso é o fundamento da realidade, você pode ser mais do que isso? Não. Não pode. Seguir. Eu imagino que não tem consciência de nada disso. Gente, é isso que vai gerar o que eu chamei de dispsiquismo. Porque pensa bem, o Dawkins, do gene egoísta, ele faz isso. Ele fala que os genes, acho que eu comentei, os genes condicionam tudo que a gente é e faz, totalmente. Totalmente condicionado pelos genes. Os genes, na verdade, nós somos cascas que os genes usam para se perpetuar. Então, o gene usa o nosso corpo para se transmitir para frente através do processo de reprodução e tal. E aí, nossa existência individual é descartada e assim por diante. Os genes vão andando para frente. Chama gene egoísta. Mas no final do livro ele diz o seguinte, que nós atingimos um estágio que a gente entende o que está acontecendo e nós somos livres. E a gente não precisa se sujeitar aos genes. A gente pode tomar o controle do nosso futuro e controlar até os nossos genes. O que é engraçado é o seguinte, como se os genes, se a nossa liberdade são os genes, na verdade, que controlam, no final das contas, se um dia a gente conseguir fazer alguma coisa para mudar o nosso futuro, isso ainda é resultado dos genes. Se você quiser ser consistente nesse raciocínio, você tem que simplesmente assumir que é tudo condicionamento genético e assim, físico-químico e tal. Mas o que acontece? Tem uma consciência dupla. O que ele falou revelou uma consciência dupla. A teoria dele diz que nós somos meramente resultado de processos materiais caóticos, né? Aleatórios. Mas a experiência humana dele diz que ele é livre. Então aí ele não consegue juntar as duas coisas. Isso é um dos grandes furos do gene egoísta que todo mundo cita, né? Desde que o livro foi lançado. Na verdade, ele nunca respondeu satisfatoriamente, mas está lá no livro. Então vamos passar. Uma das coisas que isso produz, gente, é o seguinte. Você começa a achar que a sua teoria explica a realidade e a sua experiência é a ilusão. A sua consciência ordinária. Por exemplo, eu experimento que eu sou livre. Mas a minha teoria da sociedade me diz que eu sou totalmente condicionado pelo meio social. Aí o que eu concluo disso? Que o que está errado não é a minha teoria da sociedade. O que está errado é a minha consciência, que cria a ilusão de que eu tenho liberdade nas relações sociais. Então é o seguinte, eu experimento que eu sou um ser moral, que eu tenho relacionamentos éticos com as pessoas. Mas a minha teoria diz que eu sou meramente um resultado de processos materiais e irracionais. Aí o que eu concluo disso? Que o que está errado não é a minha teoria sobre a minha experiência. O que está errado é a minha consciência moral. É uma ilusão que foi criada. Eu tenho que conviver com isso, mas isso é ilusão. A verdade é que eu sou meramente material. E assim por diante. Eu experimento que existe verdade, que existe o verdadeiro e o falso. Mas a minha teoria historicista da realidade me diz que tudo é relativo, que tudo está em evolução na história, que não existe nada que seja fim. Então, o que está errado? Não pode ser a minha teoria. Porque se a minha teoria está errada, que segurança eu vou ter que eu acho o fundamento das coisas? Que controle eu vou ter sobre a minha crença, né, no fundamento das coisas? Eu vou perder o controle. Então eu prefiro manter a crença historicista, como o caso do Rothier ali, de que tudo é absolutamente relativo e muda no processo histórico. Conclusão: a minha experiência de verdade e falsidade, minha experiência ordinária, pré-teórica, do dia a dia, é uma ilusão. O que eu chamo de dispsiquia? É isso. Você cria uma espécie de esquizofrenia, em que a sua teoria diz que você é uma coisa e a sua experiência ordinária diz que você é outra. Mas como você está dentro de um sistema que afirma o dogma da autonomia da razão teórica, você acha que você tem que ficar preso nessa explicação que não dá conta da sua vida, não dá conta da sua experiência, ao invés de reformar a teoria. E por isso a gente tem várias teorias lutando entre si, né? Psicologismo contra materialismo, materialismo contra vitalismo, vitalismo contra sociologismo, sociologismo contra, sei lá, fideísmo, e assim por diante. E assim por diante. Não. Pula. Foi mal. Tem que ser uma. Foi uma brincadeira, gente. Então eu falo. Quando você já contou a piada? A gente estava lá no ladrinho, o Guilherme desaparece. Eu tinha falado alguma coisa para ele, que ele ficou com arte. Aí ele falou que o resultado é dispsiquia. Gente, qual que é o resultado do que eu chamei de dispsiquia? Vou citar o Chesterton, então, aqui eu já citei isso no sentido, vou citar agora. Entendam isso, eu inclusive coloquei isso no post, algumas pessoas leram o post lá, mas vocês vão entender agora a luz do. Se você discutir com um louco, é extremamente provável que leve ao pior. Pois, sob muitos aspectos, a mente dele se move muito mais rápido por não se atrapalhar com coisas que costumam acompanhar o bom juízo. Ele não é embaraçado pelo senso de humor, ou pela caridade, ou pelas tolas certezas da experiência. Ele é muito mais lógico por perder certos afetos da sanidade. De fato, a explicação comum para a insanidade nesse respeito é enganadora. O louco não é um homem que perdeu a razão. O louco é um homem que perdeu tudo, exceto a razão. A explicação oferecida por um louco é sempre exaustiva e muitas vezes, num sentido puramente racional, é satisfatória. Racional nesse sentido que a gente falou, né? Do recorte. Ou, para falar com mais rigor, a explicação insana, se não for conclusiva, é pelo menos incontestável. É o que se pode observar especialmente nos dois ou três tipos mais comuns de loucura. Se um homem disser, por exemplo, que os homens estão conspirando contra ele, você não pode discutir esse ponto, a não ser dizendo que todos os homens negam que são conspiradores. Mas isso é exatamente o que os conspiradores fariam. A explicação que ele dá dos fatos é tão boa quanto a sua. Se um homem disser que ele é de direito o rei da Inglaterra, não é uma resposta completa dizer que as autoridades existentes o chamam de louco. Pois se ele fosse o rei da Inglaterra, essa poderia ser a maneira mais sábia de agir para as autoridades existentes. Ou se um homem disser que ele é Jesus Cristo, não é resposta dizer para ele que o mundo nega a sua divindade, pois o mundo negou a de Cristo também. Apesar de tudo, ele está errado. Mas se tentarmos descrever seu erro em termos exatos, não acharemos a tarefa tão fácil como havíamos imaginado. Talvez a maneira de nos aproximarmos ao máximo dessa descrição é dizer o seguinte, que a mente dele se move num círculo perfeito, porém reduzido. Um círculo pequeno é exatamente tão infinito quanto um círculo grande, mas embora seja exatamente tão infinito, não é tão grande. Gente, isso aqui que o Chesterton fala, acho que explica muito bem para onde vai a crítica de questão. O mero fato de nós termos várias ciências já mostra que deve ser inviável reduzir a realidade a uma delas ou identificar quem é a divindade, a realidade não dependente, dentro de uma dessas esferas aí. Já disse que tem uma coisa errada. Porque isso vai negar a realidade da sua experiência, que a experiência é cheia. Você tem experiência estética, física, biológica, social, de fé também. E elas estão aí, elas estão relacionadas, mas são mais ou menos independentes uma da outra. São interdependentes, mas são válidas. Então, o materialista, na interpretação do Chesterton, é basicamente, embora não psicologicamente, não seja isso, mas filosoficamente é basicamente um louco, maníaco. Não é maníaco no sentido, não é uma crítica moral meramente, uma crítica, talvez moral, não é uma crítica psicológica. Estou dizendo que o materialista é literalmente louco. Mas é que ele assumiu uma visão de racionalidade que criou uma mania. A mania é a mania de negar a plenitude da nossa experiência humana em favor de uma teoria reducionista da realidade. Isso é a mania. Por isso o título do capítulo do Chesterton é O Maníaco. E aí seria o Chesterton. Então, gente, quando nós olhamos para uma realidade não dependente por meio do pensamento teórico, buscamos, né, aliás, uma realidade não dependente por meio do pensamento teórico, a gente se converte no que o Calvin chamou de fábrica ideológica, fábrica de ídolos. Quando a gente quer liberdade absoluta ao ponto de querer controlar até a nossa crença na divindade, o que a gente cria é um ídolo que nos escraviza. Porque quando você tenta achar o divino dentro de uma teoria restrita, você acaba destruindo a plenitude da experiência para se ajustar a esse ídolo pequeno. Então o ídolo te escraviza no final do processo. Seguindo. Bom, então isso aqui eu vou resumir para vocês, que a gente precisa, já está caminhando para o fim. Seria um pouco mais demorado, já porque o tema é complexo. Gente, o que, que seria uma visão cristã da razão, então, à luz do que a gente está dizendo? Quer dizer, se a gente assumir que, de fato, crenças em realidades não dependentes são crenças religiosas, de qualquer jeito, não tem forma de escapar disso, que a ideologia do controle racional produz, na verdade, escravidão, porque quando você cria a sua divindade, você cria algo menor do que você, e quando você entende que isso gera uma divisão na sua experiência, porque você... você coloca a sua racionalidade contra o resto da sua experiência. Então, o que seria a saída para isso? Então, aqui entra uma visão cristã da racionalidade, de razão e de fé. Como o pensamento teórico ele faz essa fragmentação da realidade, o pensamento teórico não pode resolver esse problema do que é a divindade e do que nós somos como seres humanos. A explicação que o pensamento teórico abstrato dá sempre é um recorte restrito. O eu pessoal é algo que transcende a todos os campos da ciência. A sua identidade não pode ser encontrada dentro de um campo de estudos na universidade. Não é a antropologia cultural, nem a sociologia, nem a psicologia, nem a ética, nem o direito ou a política... ou a biologia, não importa. Nenhum desses campos vai te dizer quem você é, vai te dar a sua identidade. Não tem jeito, porque o pensamento teórico rompe a sistase da realidade. A unidade de quem você é rompe o pensamento teórico. Não adianta querer achar Deus aí dentro. Para ter o autoconhecimento, o que você tem que fazer? Abrir mão de reduzir a realidade e o seu eu, a sua pessoa, a uma teoria. Tem que fazer isso. Primeira coisa que tem que fazer. Para você ter conhecimento, esse é o lado negativo. Não significa que você já tenha autoconhecimento. Mas o lado negativo de se buscar autoconhecimento é você abrir mão da redução teórica. Quer dizer, abrir mão do quê? Do sociologismo, do historicismo, do psicologismo, do materialismo e assim por diante. Abrir mão. Isso aí. Agora, aonde que você... Agora é a resposta teológica para isso. Onde é que você encontra a sua identidade? O que diz lá em Gênesis? Você foi criado como? A imagem de Deus. Então, assim como Deus é a origem do sentido de todas as coisas, que Ele criou tudo, toda essa estrutura, você, como a imagem temporal de Deus, tem toda a estrutura das coisas concentrada em você também. Por que que o ser humano consegue estudar tudo e fazer teorias sobre tudo e se relacionar com as coisas? Entender a relação de uma coisa com a outra é porque, de algum modo, a estrutura da realidade está concentrada na gente. Sabe aquela história, né? É uma coisa que tem lá dos gregos até. Como é que você sabe que você encontrou a verdade se você já não souber o que é a verdade antes de encontrar? Quando você está procurando uma chave que você perdeu, você sabe o que você está procurando. Como é que você vai achar uma coisa se você está procurando e não sabe o que você está procurando? Quer dizer, de certo modo, o que o pensamento teórico faz é procurar algo que já está lá dentro. É explicitar no discurso o contato com o real que nós temos existencialmente. Na nossa natureza humana a gente já tem esse contato. Aí a gente vem com a teoria para explicitar isso. Agora, você querer esquecer esse contato com o real, que é o seu ponto de partida, para confiar na sua explicação teórica, é besteira. Seria o que o Lutero falava no campo mais religioso, o senso de pois é, onde que isso aí entra? É que se na sua experiência ordinária, anterior à explicação científica, teórica e tudo mais, sua experiência do dia a dia, você encontra Deus no relacionamento pessoal, essa experiência tem que ser contada na sua explicação teórica. Ela tem que ser tomada como ponto de partida da explicação teórica, não como resultado. Não é você pegar uma teoria reducionista para falar, deixa eu ver se minha experiência ordinária, viva, real, encaixa com a teoria. Não, não é isso. A sua experiência é sua experiência. Se você abrir um pão disso, não tem mais nada. A sua experiência tem que ser o ponto de partida para daí você encontrar a explicação. Se você tem uma explicação que não dá conta da sua experiência, o que você tem que jogar fora? A sua explicação. Você tem que jogar fora a sua explicação, não é a sua experiência. Muita gente tem medo, eu acho que isso é muito relativismo, mas não é. Não tem outra forma de lidar com isso. O nosso contato com a realidade não é dentro da teoria. A gente precisa ter um contato com a realidade para poder fazer teorias. É assim que funciona. Imagina um cientista que perder todos os sentidos. Ele não ouve, não vê, não tem tato mais, não, e tiver problema de raciocínio, não conseguir mais raciocinar. Quer dizer, se ele perder os meios de experiência normais, como é que ele vai construir uma teoria? Não tem jeito. A hombridade do homem, quer dizer, a sua natureza humana, sua humanidade vivenciada no dia a dia, é que é a imagem de Deus, e o coração, que é o lugar onde tudo isso está concentrado, é o assento dessa imagem de Deus. Então, o que é o ponto arquimediano do conhecimento? O que é aquele ponto em nós que nos dá o acesso à estrutura do real? Não é a razão. É o coração. O ponto arquimediano é a sua experiência da sua humanidade e da realidade que a gente conhece na vida ordinária. A teoria é útil, mas ela tem que ser subordinada à sua experiência ordinária. Você tem que ser humano completamente primeiro para depois pensar sobre isso. Se você tentar pensar sobre o que é ser humano sem viver a sua natureza humana plenamente, a sua explicação teórica vai ser, desde o princípio, distorcida. Então, a experiência humana plena é que é o ponto arquimediano. Em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: se você não experimenta a vida, não experimenta a verdade na sua vida concreta, a teoria não vai te dar isso. Nenhuma teoria, seja filosófica, científica ou teológica. Se você não experimenta a verdade na sua vida concreta, você não vai ter como articular isso por meio de pensamento teórico. Não tem jeito. Vou citar aqui Pascal. Já ouvi falar, né? O matemático. Mas... Vou citar Pascal. Não, volta lá, volta lá. Está aqui a citação. Aí nós vamos entender qual é o sentido disso que o Pascal fala. Nós conhecemos a verdade não apenas por meio da razão, mas também por meio do coração. É através do coração que nós conhecemos os primeiros princípios. E a razão, que não tem nenhuma parte nesse conhecimento, inutilmente tenta contestá-los. No caso, a razão moderna. Nós sabemos que não estamos sonhando, embora não tenhamos poder para provar isso com a razão. Essa falta de poder para provar, por exemplo, que nós não estamos sonhando, prova apenas a fraqueza da nossa razão, não a incerteza de todo o nosso conhecimento sobre esse fato. Vocês entenderam o que ele está dizendo? O fato de que eu não posso provar de uma forma absolutamente definitiva que eu não estou sonhando nesse momento, não significa que eu esteja sonhando. Não é esse o ponto. Significa que a razão, a concrase, não foram dados esses poderes. significa que a nossa experiência cognitiva é algo que tem um lado racional, mas não é inteiramente racional. Pois o conhecimento dos primeiros princípios, como o espaço, o tempo, o movimento, os números, é tão certo como qualquer outro conhecimento que o nosso raciocínio possa nos dar. E é com base nesse conhecimento, por meio do coração e do instinto, que a razão, é sobre esse conhecimento, que a razão tem que se apoiar e basear os seus argumentos. Quer dizer, você tem que ter uma experiência visual, por exemplo, que não é uma experiência racional, para aí você construir um raciocínio sobre o que você está vendo. Se você negar, você cortar a conexão da sua razão, no princípio, com a sua experiência concreta, você não vai ter um material para a razão trabalhar. Esse é o ponto. O coração sente que há três dimensões no espaço e que há uma série infinita de números. E então a razão vai tentar provar que não há dois números quadrados. Bom, aqui é uma afirmação matemática, não vou ter como traduzir. Two square numbers of which one is double the other. Tem alguém aqui? Dois números quadrados, né? Que um seja o dobro do outro, isso mesmo. Os princípios são sentidos e as proposições são provadas, tanto conclusivamente, embora por formas diferentes. E é inútil ou estúpido para o coração exigir da razão um sentimento de todas as proposições que a razão prova antes de aceitá-las. Gente, o que, que isso significa? E com essa citação a gente vai encerrar aqui. O que, que isso significa? A crítica cristã da autonomia da razão não quer negar o lugar da razão. Não é fideísmo, não é chutar o pau da barraca. Que é o caso da crítica relativista pós-moderna, muitas vezes, é jogar a razão no lixo. Jogar a criança com a água do banho, o bebê com a água do banho. Não é por aí. A crítica cristã da autonomia da razão, o que ela quer mostrar é que a razão moderna peca por excesso. É que na pretensão de controlar todo o seu sistema de crenças e de não dar nenhum espaço para a confiança, para a experiência religiosa e tudo mais, a razão acaba criando ídolos, teorias restritas sobre a realidade e obrigando o ser humano a construir a sua identidade em cima dessas teorias restritas. Isso é altamente destrutivo para a personalidade, para a sociedade como um todo. Quer dizer, o que a crítica da autonomia da razão quer dizer? É que a razão tem o lugar dela, mas ela precisa reconhecer que há outras formas de conhecimento, como Pascal colocou. Que você conhece o movimento, conhece a realidade numérica, você tem experiência social, tem experiência moral, tem experiência religiosa. E não adianta querer botar, como o Descartes fez, um ponto de interrogação em tudo para reconstruir a coisa na base do controle racional. Isso é neurose. O que você precisa fazer? Viver a sua natureza humana em plenitude, deixar a sua intuição funcionar. Quer dizer, se você tem uma experiência religiosa, essa experiência religiosa tem que ser parte do seu ponto de partida para construir a explicação teórica. Não adianta querer dar mais poder para a razão do que ela pode administrar. O que ela pode? A razão precisa de um input. Qual que é o input da razão? Que é o ponto arquimediano? É a experiência humana. Então a grande questão é, você vive a sua humanidade plenamente? Se você encontrou a verdade de quem você é na sua experiência ordinária, no dia a dia? Porque se você não encontrou aí, você não vai encontrar no pensamento teórico. Essa é a falha do dogma da autonomia da razão. É essa pretensão de que eu posso desprezar tudo que eu sou como ser humano e a minha história, a minha tradição, a experiência religiosa, tudo, e construir a coisa só na base do 1 + 1 igual a 2. Não funciona. Gente, então, eu sei que a gente passou muito do tempo, mas eu peço desculpas, mas era a própria natureza do argumento. E, bom, acho que a gente pode ter pelo menos uns... A gente vai falar de outro dia, pode ser assim, quem tiver que ir embora, pode ir, não vai ter constrangimento nenhum, porque realmente passamos. Nós realmente passamos. E quem quiser ficar aí uns 15 minutos, 20, para fazer perguntas e participar desse... Essa sessão de perguntas. Ideal de neutralidade, não muito claro também, a academia, com abordagem agnóstica. Né? o camarada, né, o metalinguístico, cujo o cara, ele abre mão da perspectiva teísta ou ateísta para poder se agarrar ao gnosticismo. Bom, influenciar por Kant e outros caras aí, mas. Bom, se eu não, se Deus existe ou não existe, diferente. Eu não posso provar. Aí, de novo, o cara, mesmo não assumindo a perspectiva ateísta, ele tem uma base de uma autonomia da razão. É que o problema é que, exatamente, o problema é que ele vai precisar de ter alguma explicação sobre a natureza da realidade para construir suas teorias no final. Então, ele abre mão, veja só, normalmente o agnóstico é agnóstico em relação à crença em divindades pessoais. Entendeu? Que é, quer dizer, é um negócio da tese teológica forte. Ele acha que porque ele abriu mão, ainda que ele não... que nem crê nem descrê, né? Mas como ele abriu mão de assumir uma posição a respeito de divindades pessoais, ele não vai usar uma teoria sobre a natureza fundamental da realidade nas suas explicações. Quer dizer, tipicamente, por exemplo, você vai ver muito agnóstico que ele, na prática científica, por exemplo, eu vi muitos cientistas assim, ele é materialista. Na explicação científica, ele é materialista. Mas aí, quando você vai discutir religião, ele fala que é agnóstico. Ele é agnóstico em relação ao teísmo. Mas no interior da explicação teórica, o arquê é a matéria. E a crítica é válida também. É válida para o agnóstico também, no escapo final. Quer dizer, a questão é se ele vai ser crítico o suficiente para parar e pensar, tá, será que de fato, então, na minha teoria sobre o real, tem uma coisa que está no lugar da divindade? Que se tiver, é a mesma coisa. Acho que a gente está num momento histórico no Brasil, talvez na sociedade ocidental como um todo, a gente vai ter que reverter essa tendência, né, secularista de alienar a igreja. E a gente viu agora recentemente no debate da célula Strong que os caras já falaram assim, esse cara é ligado à igreja católica, esse cara é ligado à igreja católica, de certa forma, tirando, né, eles da discussão. Então, quem tinha algum vínculo religioso, ele era preconceituoso, ele não tinha, né, um pensamento isento, científico, tinha um pensamento ligado ao dogma, ligado à crença, etc. e tal. E aí aliena o pessoal, né, das discussões políticas, né, das decisões científicas, etc. e tal. Então isso mostra que o dogma da autonomia da razão, ele tem um uso violento. Mesmo numa sociedade supostamente democrática como a nossa, é um desafio ambientalista. Exatamente. Que é a crítica que se faz ao ateísmo, de Dawson. Um ateísmo fundamentalista, os próprios ateus criticam ele nesse sentido. Alguns inclusive criticam. Você vê uma situação dessa aí, né? E não existe todo um mercado de farmacêutico e médico por trás de todas as pesquisas científicas? Isso é só isenção? Não é só isso, claro que não. Você tem todo um ideal de progresso. A discussão da homossexualidade também é a mesma coisa, quer dizer, quem é religioso, quem é ligado à igreja católica, né, vai ser tratado para a gente procurar, né, uma solução mais científica, mais neutra. O pessoal não entende que eles também usam pressupostos. Isso é muito evidente na hermenêutica, seja ela teológica ou filosófica, é suspeita, né? E como a teologia ela tem absorvido isso de desenvolver toda a sua formação, né, a partir da dúvida, principalmente da teologia contemporânea, e da dúvida eu só posso compreender aquilo que eu explico racionalmente, e não enfatiza de novo a autonomia da razão. Foi isso da dúvida metódica. E frutos disso aí também são os métodos histórico-críticos e estruturalistas, né, na filosofia e na teologia. Tem um lugar para a dúvida. A gente não pode excluir a dúvida. Com certeza. Não existe a dúvida sem experiência, né? Mas aí que tá. Precisa que experimente. Para você colocar algo entre parênteses, tem que ter algo fora dos parênteses. Para dar sentido para o que está dentro. Não existe dúvida no vácuo. Então, toda aquela ideia, né? O Riquet fala disso, os mestres da suspeita lá, o Marx, o Nietzsche, o Freud. Se você parar para pensar, esse pessoal radicalizou apenas algo que foi iniciado, que lá em Descartes já está presente, obviamente está presente. projeto é cartesiano desse tipo. Tem muitos avanços de formas diferentes. A expectativa do que o Descartes tinha, o Nietzsche, mostra que ela é inválida. Mas ele radicaliza numa determinada direção essa abordagem. Ele suspeita da experiência. Na verdade, isso é uma coisa importante aqui. No fundo, essa abordagem toda é muito ascética. Ascética no mau sentido. O que é o asceta? Né? Não é o cara que reprime os desejos? A imagem do moderno, o pessoal aplicou isso muito para a sexualidade, a repressão, né, do desejo e tal, isso também relacionou com o cristianismo. Mas o moderno, e de certa forma o pós-moderno também, é um asceta da sua experiência cognitiva. Ele tem medo de se entregar a ela. Você está entendendo? Não é possível que eu vou acreditar, por exemplo, em Deus, porque eu tive essa experiência religiosa. Isso não pode ser verdade. Eu tenho que seguir essa teoria dura, fria e rígida, porque ela deve ser verdadeira. Nem que eu me mate. Mesmo que eu tenha que me suicidar no final. Eu não posso abrir mão e crer porque eu estou sentindo que eu tenho que crer, porque a minha teoria racional diz que eu não posso. Quer dizer, isso tem um elemento aí de ascetismo bem neurótico relacionado com essa ideologia na epistemologia. Os epistemologistas dividem aí entre o que foi chamado de internalismo e externalismo epistemológico. Foi uma mudança que aconteceu com a modernidade. Os externalistas, que era boa parte dos epistemologistas antes da modernidade, achavam que muitas crenças que a gente tem são justificadas, mesmo que nós não saibamos por que elas são justificadas. Por isso é a postura externalista. Não é cristão, né? Muitos filósofos antes pensavam isso. A modernidade introduziu o que foi chamado de internalismo radical. Só é racional a crença que eu tenho e eu sei por que que eu tenho. E que eu posso traçar toda a conexão dela aos princípios fundamentais. Isso colapsou. Nunca deu certo. Isso é um ascetismo doentio no campo da epistemologia. É, duas coisas. Uma é o fato do Pascal, essa citação que você leu, parece assim uma refutação do cartesianismo. É, exatamente. É interessante que foi uma escolha da modernidade mesmo entre esses dois gigantes, né? Foi. Porque Pascal conversou com Descartes. Pascal foi lá e falou: olha, se você fundamentar a sociedade toda em cima da dúvida, vai ser um desastre. Passou como profeta de tudo isso que a gente está vivendo, a destruição de tudo. São questões que acho interessante ver. Localizar Pascal nesse momento de decisão do Ocidente. E outra, você deu muitos exemplos de teoria científica, mas e a experiência fideísta? Porque você deu uma crítica cristã, ela dá a expressão de que o cristão, por ele não localizar nenhuma origem de sentido na criação, ele teria uma experiência mais plena da existência. Né? Quer dizer, ele deveria. É porque ele não encontrou o ídolo. Então, se pensar assim disso tudo, ele tem liberdade para expressar a humanidade dele como um todo. É. Né? Sua estética, biologicamente. E... Porque às vezes isso não acontece. Você sabe que... Pois é, não acontece. De fato, uma das coisas que produz isso é você querer restringir a sua experiência à dimensão da fé. Também é um erro. Você achar que a essência da sua natureza humana é a experiência religiosa. Ou pelo menos a crença, né, religiosa. E não é. Ou pelo menos não é nesse sentido restrito. Porque na visão caipiriana, religião é a vida inteira. Né? É a vida inteira. Mas você tem o lado da experiência pística, né? Que é o quê? A sua relação com a igreja, o seu sistema teológico, né? A sua vida de oração, por exemplo. Todas essas coisas, elas refletem uma dimensão da sua experiência. A experiência, por exemplo, de orar é diferente da experiência de sentar e bater um prato de comida, que é o biológico. Então, gente, o ponto é o seguinte: é que você também pode cometer o erro de querer reduzir sua vida à moralidade, por exemplo. Então, reduzir sua vida à esfera da fé. Ou reprimir uma dessas esferas. Então, muito crente fala assim: não, para ter fé, o que eu tenho que fazer com a razão? Suprimir a razão. O que é isso? Isso é uma outra forma de distorção, que não é, tem a ver com o pensamento teórico aí, né? Mas é uma forma de distorção da experiência humana. Quando você não aceita que Cristo vem redimir sua natureza humana, você vai cair num processo autodestrutivo. O Rockmaster fala isso, eu gosto de repetir. E Cristo não veio tornar os humanos cristãos. Cristo veio tornar os cristãos humanos. O que ele diz com isso? Que o cristianismo não é um adendo, não é um acréscimo, um extra em relação à natureza humana. O cristianismo é a recuperação da sua natureza humana. Se você vive a sua fé de um jeito que você sente que você está empobrecendo, tem uma coisa errada nela. Tem uma coisa errada. Agora, se você vive também uma outra fé, mesmo que não seja a fé cristã, uma fé secular, e te empobrece, também tem uma coisa errada. Né? Cristo veio redimir a gente, ele assumiu a natureza humana toda, então está errado. Bom, alguma pergunta mais? Acho que nós vamos encerrar então, né? Obrigado.